Olá, muito boa tarde. No âmbito das comemorações do dia do município de Oliveira do Hospital, que hoje se assinala, a Rádio Boa Nova entrevista a vereadora da Educação e Cultura, a professora Graça Silva. Hoje foi dia de distinguir os melhores alunos, aqueles que se destacaram no ano letivo 2019-2020. Professora Graça Silva, muito obrigada pela sua presença na Rádio Boa Nova neste dia tão especial para os oliveirenses. Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes. Espero que estejam a passar um bom feriado municipal. Sei que alguns estarão a trabalhar, ainda assim, temos-nos a todos no coração. Este é um feriado municipal diferente, especial, mas obviamente que gostaríamos que ele ainda fosse mais especial, na medida em que estamos limitados com a forma como estamos a comemorar. A pandemia impede-nos de poder convidar todos aqueles que se queiram associar. É a primeira vez que isto acontece, desde que somos executivo da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, o que nos deixa sempre um pouco triste estarmos a comemorar este feriado sem que possamos ter a porta aberta a todos aqueles que queiram assistir a este ato solene, que é comemorar o feriado que a todos nos diz respeito e que gostávamos muito que todos estivessem presentes a comemorar esta iniciativa, uma iniciativa que são dos oliveirenses e para os oliveirenses. Muito bem, portanto, hoje era dia de boa parte das pessoas se juntarem em frente aos passos do Conselho, porque foram homenageadas personalidades nesta manhã, assim como os alunos, portanto, familiares de uns e de outros gostariam de estar em grande número, mas tal não foi possível, por isso também a cerimónia acontecer no Salão Nobre dos Bombeiros de Oliveira do Hospital. Professora Graça, em momento alto da cerimónia realizada nesta manhã foi então a distinção aos melhores alunos. É com orgulho, certamente, e com muita satisfação que o município atribui estas distinções. Professora Graça, é importante para o município, podemos dizer que é até obrigatório em cada ano distinguir os melhores alunos do Conselho. Sem dúvida. Se há algo que nos deixa a todos muito orgulhosos é, de facto, nós termos a oportunidade de mostrar, de evidenciar à nossa comunidade aquilo que é a capacidade dos nossos jovens, transmitir esta mensagem através de um pequeno e simbólico reconhecimento de mérito escolar faz todo sentido e cada vez mais faz sentido na medida em que foi sempre a aposta deste Executivo investir mais e mais na educação, uma preocupação que é expressa por várias políticas educativas, desde o reforço da verba a atribuir às bolsas de estudo, que agora se estão a candidatar, portanto todos aqueles que vão iniciar este novo percurso, esta nova caminhada no ensino superior têm a oportunidade de se poder candidatar, são 50 mil euros que estão disponíveis para aqueles que são considerados, obviamente, também os alunos mais carenciados. Portanto, as candidaturas ainda estão em curso. As candidaturas ainda estão em curso, portanto, podem aproveitar para consultar o site da Câmara, têm todos os documentos que são necessários, que não é mais do que aquilo que é uma candidatura também para a Bolsa Geral. Este investimento também se expressa no cheque mais educação, no âmbito dos hábitos alimentares saudáveis, a preocupação constante também em termos connosco os alunos no âmbito do reconhecimento de mérito do 10º, 11º, 12º e também aqueles que passam a frequentar pela primeira vez a escola superior, portanto a faculdade, podem também, no âmbito destas candidaturas ao ensino superior, poderem se candidatar também a este reconhecimento de mérito. Portanto, dentro da candidatura do ensino superior também temos o mérito escolar, também há a oportunidade de um aluno que esteja pela primeira vez a frequentar a faculdade e se possa candidatar a este reconhecimento, que temos muito gosto também em notariá-lo com o facto de ter obtido uma boa nota para poder ingressar no ensino. Portanto, isto, assim isto é um incentivo ao estudo, não é? É um incentivo ao estudo, assim como também temos candidatura para aqueles alunos que ainda se encontram a frequentar o ensino superior e que durante o seu percurso se pode candidatar e poder habilitar-se a este prémio, que temos o maior gosto, como eu disse há pouco, em realmente enaltecer estes alunos que lutam, que trabalham, que estudam, que se dedicam ao longo de vários e vários anos e que não só reconhecemos também esse esforço do aluno, também queremos aqui enaltecer o esforço dos pais, dos encarregados de educação, da família, da escola, dos professores, que fazem e investem no seu dia-a-dia para que estes alunos consigam ter todas as condições, da parte da família, certamente as condições económicas e psicológicas, da parte dos docentes a nível pedagógico. Portanto, é uma equipa que trabalha para que os nossos alunos, os nossos jovens oliveirenses, consigam realmente obter excelentes notas. E são notas que eu quero desde já enaltecer, porque atribuímos prémios a alunos com quase 20 valores e isso é de um orgulho tamanho, portanto vale a pena atribuir estes prémios. Deve custar não dar prémio àquele aluno que só fica separado uma décima do outro aluno, não é? Realmente custa um bocadinho, quem nos der a nós poder até dar mais prémios, e também quero aqui enaltecer o facto de que mais do que nós darmos os prémios, é todo o trabalho que se faz ao longo destes anos. Não falo só da autarquia, mas de todos aqueles que fazem parte deste trabalho comunitário dedicado à educação, de todos os agentes educativos que ajudam, a Associação de Pais, a Comissão, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, a EPTOLIVA, a ESTGO. Somos um conselho que tem todas as ofertas educativas, desde o pré-escolar, a creche, inclusive, que também não se pode esquecer, porque há esta ligação da creche com o jardim de infância, que é extremamente importante, a ver as aprendizagens serem contínuas e transversais em todos os níveis, desde que a criança entra nos 6 meses numa instituição, deve haver regras que são partilhadas com a família, que essas regras tenham continuidade no pré-escolar, no primeiro ciclo, para se tornar um cidadão de valor, de ética, de respeito para com o outro, e esse trabalho tem que ser um trabalho conjunto entre todos os níveis de ensino. Tem que haver essa continuidade. E há essa preocupação e temos o Conselho Municipal de Educação, onde realmente estes temas são debatidos, com esta preocupação primeira de que é importante incentivar, motivar o aluno para o estudo, para que sejam alunos com bons princípios e para que nos ajudem também no futuro ter um conselho com massa crítica, com juventude capaz de poder dar continuidade ao desenvolvimento do nosso conselho, para que o nosso conselho seja cada vez mais promissor, para que o nosso conselho seja cada vez mais atrativo àqueles que nos visitam e, obviamente, também seja atrativo aos jovens que se queiram por cá fixar. Muito bem. É esse também o intento. Professora, e a prova de que temos excelentes alunos é o resultado também daquilo que foi a colocação dos alunos finalistas, nomeadamente do agrupamento de escolas e também da EPTOLIVA. Sabemos que houve também alunos que ingressaram no ensino superior, mas ainda na última semana o diretor do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital se mostrou muito satisfeito com a percentagem de alunos que entraram na escola, no ensino superior, e com médias muito elevadas em cursos que exigem mesmo notas muito elevadas. Aliás, os prémios de reconhecimento escolar que nós vamos atribuir são todos os alunos do agrupamento da área das ciências. Portanto, um curso exigente, que sabemos que todos eles são exigentes, mas obviamente este, pelas próprias cadeiras que tem, requer um estudo mais sistemático e parabenizo todos. De facto, este ano que acabou foi um ano particularmente difícil para todos os alunos e para os professores. E conseguir esta média de 87% de entrada de alunos para o ensino superior, de facto, é extraordinário. São números que nos devem honrar a todos e que projeta muito bem aquilo que é o trabalho de todos na área da educação. Foi um ano muito difícil, desde março, que os alunos estiveram retidos, confinados dentro de suas casas e a terem aulas online. Este foi um trabalho muito difícil de adaptação, quer por parte do aluno, quer por parte do professor, e que ainda assim, com todo esse trabalho, e foi graças a esse esforço, a essa força de vontade de ambos, que foi possível chegar a estes resultados, porque tudo estava comprometido e poderia não acontecer termos estes resultados comparativamente a outros concelhos. Estamos muito bem posicionados e isso deve-se, sem dúvida alguma, a esta força de vontade por parte do aluno, mas sobretudo também nesta fase que foi tão difícil para o professor, o ter que reajustar, adaptar tudo o que era aulas, a forma como foram pensadas, planificadas no arranque do ano, foi um trabalho completamente ultrapassado. Portanto, foi um trabalho que foi em vão e que tiveram que recomeçar de novo, adaptarem-se também, muitas parte das vezes, a estas novas tecnologias, que não estavam, alguns dos professores, certamente preparados para esta forma de darem aulas, mas que ainda assim, e eu fico muito satisfeita, também sou docente, sei que este trabalho é muito difícil nas condições em que se realizou nos últimos meses, mas que devem estar também muito orgulhosos e devem se sentir muito orgulhosos na profissão que executam, porque normalmente quem é professor é, e falo com gosto, com muito amor e dedicação, e penso que também este resultado, esta entrada para o ensino superior é manifestamente esse esforço e esse empenho dos professores e obviamente dos alunos que se ficaram sentados na sua secretária ou na mesa da cozinha ou na mesa da sala a assistir às aulas. Portanto, isto foi um ano muito difícil e ainda assim conseguir este resultado, se nós olharmos bem e pensarmos, estamos a falar de um ano completamente diferente que terminou e agora estamos num ano totalmente diferente que começou. É, e é preciso realmente haver aqui uma grande compreensão, tolerância, adaptação, grande capacidade crítica, mas também criativa, muita criatividade para nos podermos reinventar. E foi isso que tem acontecido nos últimos meses, meses muito, muito difíceis e que temos sobrevivido e que mostramos mais uma vez que somos gente lutadora. É isso mesmo. Professora Graça, centramos-nos então nos alunos que foram distinguidos esta manhã. Portanto, foi um de cada nível de ensino a partir do décimo ano. Sim, temos uma jovem no décimo ano, que tem uma nota de quase 19 valores, um jovem de 11º, também com uma nota quase de 19 valores, 12º ano, 18 valores e qualquer coisa, mas que também é quase perto dos 19. E tivemos também um aluno do ensino profissional, da EPTOLIVA, e há pouco a Liliana falava muito bem, há bocadinho não frisa isso, mas é importante também frisar que a EPTOLIVA, da mesma forma, merece, assim como mencionei as palavras para os docentes, eu também quero aqui, obviamente que os docentes são todos os docentes do concelho, e também as palavras que eu referi também são para os docentes da EPTOLIVA e para a comunidade escolar da EPTOLIVA, não podia deixar de ser de outra forma. Mas que a EPTOLIVA tem feito esse trabalho também muito bem, e que este ano ultrapassou os números de ingresso, de número de alunos a ingressar no ensino superior, portanto também dar esses parabéns. Sei que é uma meta que a EPTOLIVA quer cada vez mais atingir, que é procurar formar alunos com capacidade para conseguir ingressar no ensino superior, e tem-o conseguido paulatinamente, também graças ao esforço dos professores, da persistência também, porque não é fácil um curso profissional, isto quer no agrupamento, quer na EPTOLIVA, não é fácil alunos no curso profissional que têm aulas mais práticas depois ingressarem no ensino superior, porque as aulas teóricas, apesar de ter uma carga horária bastante grande, é sempre mais difícil a estes alunos que procuram a parte prática, é sempre mais difícil, mas que paulatinamente, quer uma quer outra escola, tem conseguido aumentar o número de alunos a ingressar no ensino superior. Isto é, sem dúvida, um ótimo sintoma para os cursos profissionais, na medida em que há uma maior exigência e também há uma maior aceitação por parte dos alunos e há uma maior vontade de ir para estes cursos, e que a escolha é mais consciente, é mais responsável, e que o aluno, quando faz esta opção, também a faz pensando que pode prosseguir para o ensino superior, que pode alcançar outros voos. Exatamente. E também um aluno da Estegó foi homenageado nesta manhã. Sim, mais uma vez, como há pouco foi referenciado, é tão importante homenagear alunos que estejam a frequentar o ensino secundário como também aqueles que frequentam a nossa escola superior. Não só para podermos aqui fazer este trabalho de complementaridade, o percurso escolar não terminou, continua para o ensino superior, e queremos, sem dúvida nenhuma, enaltecer este trabalho que os alunos que estão na escola superior, que façam, os nossos jovens, que façam preferência também pela nossa escola, os alunos da Oliveira do Hospital, que nunca se esqueçam que têm aqui uma escola que tem as portas abertas para os receber. E a forma de atribuirmos este prémio também é uma atratividade ou uma forma de captar alunos, assim como nas bolsas de estudo, há uma preocupação primeira, há cerca de 12% de bolsas que são atribuídas com o propósito de serem imediatamente canalizadas para os alunos que estão a estudar em Oliveira do Hospital, que vivem em Oliveira do Hospital e que estão a estudar na ESTGO. Isto porque nós queremos muito, obviamente, e foi sempre uma preocupação deste Executivo, garantir alunos para este gol, garantir que haja formas de poder criar atratividade para ser mais fácil estudar aqui no nosso concelho, uma vez que também temos ensino superior. Obviamente que eu sei que está inerente a escolha de uma escola devido ao tipo de curso que tem, no entanto, a ESTGO também tem bons cursos, cursos com futuro, com empregabilidade e que, sem dúvida alguma, tem todo o mérito e tem todo o valor e que queremos muito que estes alunos que frequentam a ESTGO também sejam reconhecidos como são reconhecidos os alunos das nossas escolas. Professora, para quem nos está a escutar e não sabe do que se trata, que prémios são estes que são atribuídos? Para os alunos do 11º e 12º ano atribuímos 500 euros, portanto um valor que é pequenino, talvez, mas ou para é quem grande, é estudante, não importa. É um valor bastante. Eu diria, Liliana, que o mais importante não é o valor. Eu tenho duas filhas, nunca receberam o prémio de mérito, mas tenho todo o mérito para mim, como mãe. Eu penso que os pais têm um grande orgulho e este momento é mais para marcar o esforço. Não é propriamente o cheque, o valor que. Claro, se fosse de 5 mil euros era bem melhor, obviamente, mas o intuito da Câmara Municipal não é também fazer com que esteja aqui em causa um valor financeiro, que não se estude e que não se marque um percurso por uma competitividade que é chegar ao cheque, porque ele é de um valor que vale a pena trabalhar. Bem pelo contrário, preocupamos-nos em que o aluno estude e trabalhe porque entende e valoriza a escola, porque entende que a escola pode lhe dar um futuro melhor. Este reconhecimento é, sem dúvida, um gesto simbólico de que nós, Câmara Municipal, queremos dar a este aluno que trabalhou, que se esforçou ao longo de vários anos, não só quando terminou o 10º, não só quando terminou o 11º, não só quando terminou o 12º, é dizer-lhes, nós, Câmara Municipal, estamos aqui, o Presidente José Carlos Alexandrino está aqui, para aplaudir esse esforço. Damos um valor que para nós é irrisório, certamente para o aluno pode até dar muito jeito, depende das dificuldades dará económicas. Dará certamente, quando ser jovem dará. Nós gostamos sempre tem de tem uma obrigatoriedade, que é daquelas obrigatoriedades que nós não prescindimos quando damos os cheques e que também acontece no incentivo à natalidade, por exemplo, é que são obrigatória a compra, ou melhor, têm que gastar esse dinheiro aqui no comércio local. Portanto, associamos sempre a economia circular a estes prémios que nós atribuímos. Portanto, é dinheiro que veio para a Câmara Municipal e que nós gostaríamos muito que quando ele é dado com muito gosto, mas que gostaríamos que adquirissem o que precisassem, do que precisarem, e espero que façam um bom uso fruto deste prémio, que venha a ser útil para quem o vai gastar, mas que o faça cá dentro. Muito bem, em Oliveira do Hospital. E essa é, de facto, uma diretiva muito interessante. Portanto, 500 euros para os alunos do secundário, há depois, entretanto, outros montantes para os restantes alunos? É só mais para o aluno do ensino superior, que recebe 750 euros. Muito bem. Portanto, é um aluno talvez mais responsável e que já chegou a um patamar um bocadinho mais acima. Então fazemos esta pequena distinção, mas como eu digo, aqui não está bem em causa o valor, é realmente o percurso e a notoriedade que queremos dar a estes momentos, dizendo que estamos ao lado dos alunos e que não nos esquecemos deles por este percurso e que desejamos a maior sorte para este novo ano escolar, diferente, especial, e que realmente tudo corra bem, com uma responsabilidade acrescida, com uma pandemia que nos assola, que nos preocupa e que certamente não será um ano tão divertido, tão animado, temos sempre que andar com a máscara, temos que manter a distância e isso eu aproveito também este momento para sensibilizar os jovens para que realmente respeitem estas regras. Está cada vez mais comprovado que é importante termos esta consciência cívica de estarmos todos unidos para podermos respeitar as normas que são indicadas pela Direção-Geral de Saúde, particularmente na escola. ou até mesmo, dizendo, especialmente fora da escola, porque fora da escola é muito fácil tirar a máscara, é muito fácil estarmos a conviver em conjunto, temos muitas saudades de estar perto uns dos outros, mas não podemos. Temos que realmente ter o cuidado de respeitar o outro, porque depois vamos para casa, temos família, temos os avós, temos outras pessoas que nos são queridas e nós não queremos que aconteça nada de mal à nossa família. É verdade. Portanto, eu deixo aqui esse apelo também aos nossos jovens, que de facto tenham cuidado quando andam na rua e que usem a máscara e que façam por tudo para que o ano corra bem, sem nenhuma interrupção, sem nenhum caso. E desejo a maior sorte para todos. Que seja assim, de facto. A professora Graça já falou nesta questão de termos todos, especialmente também os alunos, que cumprir as regras da Direção-Geral da Saúde, e era neste assunto que também queria agora que nos focássemos. Saímos e terminámos um ano letivo numa forma atípica, iniciámos também este ano letivo de uma forma muito diferente, onde sobressaem as máscaras, o distanciamento físico, entre o outro. Outras situações. No arranque deste novo ano escolar, professora Graça, de que forma é que o município de Oliveira do Hospital pensou a educação no concelho, sobretudo então num cenário, neste cenário pandémico em que vivemos? Portanto, como é que o município, junto das escolas, o que é que foi feito no sentido de dar início a este novo ano? Este foi uma aprendizagem nova também para o município, para quem está a trabalhar no pluro da educação. E eu aqui queria aproveitar para agradecer aos técnicos da Câmara Municipal, não só da equipa do Covid, que acompanhou todo este processo de arranque do ano, mas também aos técnicos do Gabinete da Educação. A minha maior preocupação, sem dúvida, era os transportes, tenho que confessar. Porque já no ano passado foi difícil por causa das adjudicações, que é uma obrigatoriedade da lei, eu ouvia muitos concelhos a dizerem que tinham dificuldades em terem transportes, porque todos queriam fazer os contratos. Nós tínhamos um modelo de transportes muito ligado também às juntas de freguesia, IPSS, e houve uma mudança no ano passado muito grande ao fazermos, por força da lei, estas adjudicações, estes contratos. As coisas com a pandemia complicavam-se ainda mais por causa dos dois terços, ou seja, cada autocarro tem que respeitar os dois terços. Nós temos 8 autocarros, 8 motoristas, a quem mando um grande abraço, porque têm sido pessoas extraordinárias, muito cumpridoras e que têm feito um esforço enorme, e tivemos várias reuniões para nos prepararmos para este arranque de ano. E foi um ano realmente extremamente difícil para todos, certamente para a direção das escolas, para a Câmara Municipal também não foi exceção. Este arranque de ano foi muito difícil, com uma preocupação bastante redobrada no que diz respeito aos transportes. Felizmente fomos uma Câmara que conseguiu sempre transportes para todos os circuitos, temos cerca de 27 circuitos. Somos geograficamente um concelho muito disperso, em que se percorrem muitos quilómetros diariamente. Fizemos várias reuniões com o agrupamento e com a Epta Oliva para poder conseguir encontrar alternativas de forma a que pudéssemos levar os alunos mais cedo, à hora do almoço, mas derivado àquilo que é a frota de transportes escolares, que é imensa, são muitos circuitos, foi realmente difícil nós conseguirmos alcançar esse objetivo. Portanto, situação que nos foi aqui reportada pelo diretor, de que não foi então possível dividir os horários, no sentido de que uns alunos pudessem estar só no período da manhã ou só no período da tarde. Era impossível. Eu tentámos, fizemos essas reuniões com as transportadoras, nós iríamos dobrar tudo aquilo que era transportes, tinham que ser duplicados à hora do almoço, isto porque os horários nas escolas eram dispares e tínhamos que realmente, às vezes os pais podem pensar de que, então mas o meu filho sai à 1:15, porque é que não há um autocarro à 1:15 para o levar? Porque depois os outros, e depois não há um autocarro para os trazer, pois é que não, tendo em conta os horários, era muito difícil nós fazermos esse trajeto, porque já tínhamos, há 1:15 já tínhamos que ter levado uns para trazer outros, e depois tínhamos que voltar a fazer o mesmo percurso, portanto tínhamos que fazer 4 voltas, que são as mesmas 4 voltas que nós fazemos durante o dia, de manhã há a vinda dos alunos, e à tarde à saída dos alunos. À hora do almoço tínhamos que fazer duas vezes a mesma viagem. Isto para explicar de que o autocarro normalmente regressa às localidades à hora do almoço por volta das 11h30, meio-dia, meio-dia e meio, e estaria a regressar depois dessa hora para a escola para levar novamente os alunos. Portanto, havia um transporte para a empresa muito mais cedo, porque era o transporte de carreira pública, e depois havia um transporte especial só para transportar os alunos. Alunos esses que nem todos saíam à mesma hora. Portanto, estamos a dizer de que teria que acontecer provavelmente mais do que uma vez estas viagens. Eu penso que assim conseguem perceber melhor, porque uns saíam mais cedo, outros saíam mais tarde. E era impraticável. E tentámos até acertar os horários, tentámos, mas era mesmo impraticável. Até porque as empresas, ao darem-nos respostas, é verdade que também era um custo a duplicar para o município, e nem todas as empresas tinham serviços e motoristas disponíveis para poder fazer estes circuitos. Portanto, ou seja, para além do custo, que seria muito duplicado, portanto também não, as transportadoras não conseguiriam assegurar esses devo serviços. Devo dizer que estamos a falar de um custo de cerca de 600 mil euros, portanto iria ser 1.200.000. Só para terem uma ideia. Mas para além dos custos, ainda tínhamos esta dificuldade que era realmente ter recursos das empresas que não, algumas delas não manifestaram possibilidade. Portanto, não sendo possível esta situação, que seria a desejável, mas não sendo possível, como é que junto das escolas tentaram resolver a situação? Ou seja, não é possível que haja este serviço de transportes como era desejável, vamos trabalhar de outra forma. Como é que se trabalhou junto das escolas? De outra forma, o que é que se... Portanto, houve alteração de horários, portanto, e a preocupação do agrupamento, que é aquele que tem maior dimensão de alunos e que, de facto, foi aquele que mais nos preocupámos. Estamos a falar de 2.200 alunos na sede do agrupamento, é muita gente, de facto, o espaço é grande, mas, face a uma pandemia pequena, dentro da sala de aula tiveram que manter os mesmos alunos, infelizmente. Sentados é de maneira diferente, sentados, não é? É dispostos de maneira diferente e a cumprir as regras sem dúvida nenhuma, mas obviamente que os alunos à saída eu sei que têm tardes livres, obviamente que estes alunos na sua maioria são da cidade de Oliveira do Hospital, portanto há uma tendência para a junção de famílias com crianças e com jovens estudantes aqui na cidade. Nós sabemos que eles estão dispersos, mas são poucos os alunos que se encontram na periferia, são mais os que se encontram na cidade, portanto, e o aglomerado de alunos nos períodos da tarde são menores. Gostaríamos que eles todos estivessem para casa e não ficassem por aí nas ruas e não ficassem dentro da escola. Mas não sendo possível, foi a forma que o agrupamento encontrou, foi realmente dar aulas, tardes livres a todas as turmas para, de alguma forma, os alunos que são daqui de Oliveira do Hospital poderem ir para as suas casas. E é bom que o façam para evitar que haja um maior aglomerado de pessoas aqui nas ruas da cidade, porque esses têm a possibilidade de estar em segurança nas suas casas. E era importante que cumprissem, porque a escola fez esse esforço de gerir o mais possível e o melhor possível os horários, porque isto implica também um grande trabalho e um grande esforço da equipa da direção da escola, porque não é fácil dar uma tarde livre a todas as turmas, mas a intenção foi, de facto, fazer com que dentro do espaço escolar houvesse menos alunos e que estes alunos que são daqui de perto pudessem ir para as suas casas. E também há transportes de carreira pública, à hora do almoço pode não haver sempre coincidência com os horários dos almoços para todas as turmas, mas ainda há, e continua a haver, como sempre houve, a possibilidade de poderem utilizar o horário da carreira pública para regressar, caso tenham uma hora livre, ou falte um professor, ou saiam mais cedo por outro motivo qualquer, portanto podem regressar à hora do almoço. Não são todos e todos os dias, portanto já é paulatinamente. Dizer aqui que esses transportes que temos falado, estes transportes, e quando há bocado eu estava a falar deste investimento, que o fazemos com todo gosto, é um investimento que as famílias não sentem, porque nós estamos a facultar este transporte, este serviço, gratuitamente, portanto não é pago, e não queríamos que fosse pago, porque poderia, ao aumentar este custo para a Câmara, haver aqui até a possibilidade de ser pago, mas nunca passou pela Câmara Municipal, caso conseguíssemos até poder fazer este transporte duplicado, que as famílias pagassem mais por isso, porque não têm que pagar mais por isso, ele sempre foi gratuito. Mas, de facto, este impedimento também de não termos aqui gente, recursos para podermos o fazer, e até mesmo autocarros, impediu-nos. Melhorámos foi a frota, portanto, convém aqui também referir que alugámos 2 autocarros, tendo em conta a pandemia e tendo em conta a regra dos 2/3 dentro do autocarro, também tivemos que fazer outro tipo de investimentos. Portanto, isto, o dinheiro não estica, que é mesmo assim, claro, não é? E então tivemos que fazer opções. Não sendo possível da forma como tínhamos a pensar, também nos preocupámos em melhorar as condições dos percursos escolares e de tal ordem até porque, por exemplo, na Zona Norte, onde há mais percursos da Câmara Municipal, nós alugámos 2 autocarros até para os alunos virem mais tarde para a escola, para virem com todas as condições de segurança e estarmos todos seguros e tranquilos e poder transmitir aos pais de que vir para a escola é seguro e que devem confiar nos profissionais da educação, devem confiar na autarquia, porque todas as regras que são possíveis de cumprir estão a ser cumpridas. Eu diria mesmo que estamos até a cumprir mais do que aquilo era expectável. Só para dizer que relativamente ao pré-escolar e ao primeiro ciclo, foi feita uma inspeção, uma vistoria, digamos assim, e este também teve o acompanhamento da doutora Guiomar, a quem quero também agradecer todo o trabalho, porque foi muitos os pareceres que ela teve que dar para com os planos de contingência vários que foram feitos por parte das escolas. Portanto, teve a doutora Guiomar, que é delegada de saúde, teve sempre pública, um trabalho de articulação com todas as escolas do concelho, porque foi feito plano de contingência para todas as escolas. Portanto, temos cerca de 37 estabelecimentos de ensino a funcionar fora da periferia daqui da... E que ela teve que verificar se todos cumpriam as regras. Portanto, houve aqui um trabalho das senhoras educadoras, dos professores de primeiro ciclo, das escolas da periferia não agrupadas, e que exigiu, sem dúvida alguma, um olhar diferente para o estabelecimento de ensino. Cada estabelecimento tem uma característica própria e tem que se adaptar o plano de contingência à característica. Se tem só uma porta, as entradas e saídas, por exemplo, são diferentes do que uma escola com 2 portas. Exatamente. É um pequeno exemplo, claro, de que o trabalho foi realmente difícil e quero parabenizar todos a forma como que todos se preocuparam em oferecer o melhor que tinham e podiam para que os encarregados de educação sentissem que a escola era capaz de receber em segurança os seus filhos. Passou-se ainda nem um mês desde o início das aulas, daquilo que é o seu conhecimento, tudo tem estado tranquilo, sem preocupações em termos de casos que possam ter sido já identificados ou pessoas Sim, que tenham tido contactos? Sim, em termos de casos, eu penso que não há para já nenhuma razão para alarmismos. Aliás, o alarmismo nunca dá bom resultado. Acho que todos temos que estar calmos e serenos. Mesmo quando aparecer algum caso, a postura de todos nós deve realmente ser de serenidade, de calma, mas de ação, agir. E o agir, e todos sabem como é que é onde agir. Portanto, telefonar para o Serviço Nacional de Saúde é importante, telefonar para a equipa do Covid da Câmara Municipal é importante. Os professores sabem o que têm que fazer quando há um caso de um aluno, todos estão informados, todos fizeram formação, o pânico não vai resolver nada. Nós, e peço a todos os encarregados de educação, quando souberem de alguma situação, que de facto não entrem em pânico. Eles estão seguros dentro da escola. Também peço outra coisa, é que qualquer criança, isto acontece muito no pré-escolar, no primeiro ciclo, qualquer criança que tenha sintoma de febre durante a noite, por favor, não levem os vossos filhos para a escola, fiquem com os vossos filhos em casa, por uma questão de proteger os outros. Esta é uma realidade que vai acontecer brevemente, ou que já está a acontecer, derivada às constipações, aos dentinhos dos meninos agora, mais pequeninos. Agora depois toda uma confusão, não é? É no uma dor de garganta, tudo, até nos mais jovens, uma tosse, tudo é possível de ser um sintoma. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu conheço as minhas filhas, cada um conhece os seus filhos e sabe quais as reações que são anormais. Ainda assim, por via das dúvidas, mesmo aquelas que às vezes nos pareçam normais, acho que não é de facilitar, é de realmente telefonar para o Serviço Nacional de Saúde. Não é preciso sair de casa, é só telefonar para o Serviço Nacional de Saúde e perguntar o que fazer. Se é ir ao médico de família, vai ao médico de família. Se é ficar em casa para depois ser marcado um teste, vai-se marcar um teste e temos que agir com naturalidade perante este problema. Já estamos quase há 10 meses nesta situação, portanto, isto é a nossa rotina, já é a nossa rotina e temos que encarar isto com naturalidade, usar a máscara, desinfetar as mãos, telefonar para o Serviço Nacional de Saúde para tirar dúvidas, seja do que for, eles estão sempre disponíveis, nós estamos disponíveis, a escola está disponível, temos que nos ajudar e não criar alarmismo. É isso mesmo. Professora, este é o presente que vivemos, não é? Estamos neste cenário de pandemia, esperemos que a tão desejada vacina possa surgir no início do ano, até lá vamos ver como é que... Oh, Liliana, deixe-me só aqui realçar uma coisa que me preocupa bastante. Não é propriamente, obviamente, que eu desejaria muito que passássemos este ano letivo sem nenhum caso. É aquilo que eu mais anseio na área da educação e para todos os cidadãos oliveirenses era que não aparecesse mais nenhum caso. Acho que todos desejamos o mesmo e, de facto, que a vacina venha depressa. Mas eu aqui também queria aproveitar para dizer que a minha maior preocupação no funcionamento está muito também relacionada com os auxiliares da ação educativa. Sem eles, também nós não conseguimos pôr uma escola a funcionar. Portanto, para eles, um grande abraço. E um grande beijinho, porque são maioritariamente senhoras, que são espetaculares, extraordinárias, que fazem de tudo para que tudo corra bem e sei que vão tomar todos os medicamentos para não ficarem doentes, porque se me falham, ou se falham os auxiliares da ação educativa, se falham numa escola, de facto elas podem comprometer. Às vezes nós pensamos, isso aparece um caso, mas não pensamos nesta gente que é tão importante e que faz com que tudo funcione, com que tudo aconteça. Faz falta um professor, mas uma auxiliar, por exemplo, uma senhora que vai para cozinhar, fecha a cantina, a escola tem que fechar. Verdade. Portanto, para elas também é um grande abraço e desejo que tudo corra bem, com muita saúde para todos. Professoras, dizia eu que este é então o presente no Conselho e no país. Estamos num cenário de pandemia, todos a tentar que não haja mais qualquer caso positivo. Centremos-nos um bocadinho no futuro. Professora Graça, o município anunciou a construção do centro educativo na cidade de Oliveira do Hospital. Este será um virar de página na cidade e no Conselho. Sim, brevemente temos um virar de página na cultura, porque eu fico muito feliz com estes virais de página, porque na área da cultura vamos ter brevemente também a inauguração da Casa da Cultura. Que ainda neste ano? Ainda este ano, espero. Tenho pena que a pandemia não se vá embora para nós podermos, de facto, fazer uma comemoração digna, de acordo com o espaço que ali temos. Encher o espaço, não é? Que era aquilo que eu mais sonhava. Eu sonhava, e acho que até o Sr. Presidente e todos os membros do Executivo, o Zé Francisco e o Vereador Nuno Ribeiro, acho que todos sonhávamos criar ali um momento do povo, um momento, porque nós identificamos muito com esta relação de proximidade com o povo, e se há coisa que nós gostaríamos era realmente inaugurar aquele espaço cultural que é para todos nós, que é para todos os oliveirenses norte a sul do concelho, não é para a cidade de Oliveira do Hospital, é para todos. E nós já estávamos a imaginar que viessem os grupos todos do nosso concelho a estarem a comemorar connosco, coisa que hoje é irreal e é impossível. Tenho muita pena que assim não possa acontecer. Mas brevemente vamos inaugurar com aquilo que for possível. Não o quisemos fazer já porque estamos na expectativa de poder fazê-lo também com a antiga Casa da Cultura, também com outro ar, que foi isso que também levou ao atraso da obra. Portanto, com o atraso da obra do novo espaço, levou a que também a antiga se deteriorasse um bocadinho mais e isso atrasou que não pudéssemos hoje fazer a inauguração. Ainda assim, acho que vai ser um momento muito bonito e acho que as pessoas vão ficar muito orgulhosas do investimento que está a ser feito na cultura. Certamente que sim. Assim como também o na centro área de educação, educativo. O campus educativo estrategicamente vai ser colocado num espaço que fica logo ali ao lado das piscinas municipais, na atual Quinta da Margarida. Tivemos a sorte realmente da família Lagos podermos ceder um espaço que acho que se encantou também com o projeto. Conseguimos realmente convencê-los de que eles estavam a dar um forte contributo para o concelho e quero desde já agradecer à família. E vai ficar ali um complexo educativo muito bom, onde todos os níveis de ensino vão estar agrupados, associados, com a possibilidade de poder usufruir também de todo o espaço que está ali e com as obras no Parque dos Marmelos também, que está pensado para ser e poder ser utilizado pelos alunos. Acho que vamos ter um grande salto também na área da educação com um campus educativo há muito desejado e que, sem dúvida alguma, Oliveira do Hospital merece. Já têm estimado o início destes trabalhos do campus educativo? Sim, brevemente vamos dar notícias, brevemente vão saber de quando é que as obras vão dar início, portanto brevemente vamos assinar o auto de consignação e mais não digo porque depois trouxe o Presidente a contar toda a história. Muito bem, ficamos então a aguardar. O que é certo é que o futuro deverá pintar-se assim, não é? Aqui no Conselho, nomeadamente na área da educação. Professora Graça, muito obrigada por ter estado comigo aqui na Rádio Boa Nova, olhar de modo particular para a educação no Conselho, também com um piscar de olhos na cultura, porque a professora Graça é também a vereadora da cultura, ainda que hoje tenha convidado para falarmos sobretudo da área da educação, já que os melhores alunos também foram distinguidos esta manhã. Muito obrigada pela sua presença na Boa Nova. Obrigada, Liliana, obrigada a toda a equipa da Rádio Boa Nova, por hoje e por sempre, por tudo aquilo que têm feito por nós, os oliveirenses devem ter um grande orgulho naquilo que é o trabalho da Rádio Boa Nova. São poucos os concelhos que têm uma rádio já há tantos anos e às vezes é preciso realmente também olhar para a Rádio Boa Nova como um membro da equipa de todo este elo que é importante passar cultura, educação, desporto, empresas, tudo aquilo que vocês divulgam. É de facto importantíssimo e eu agradeço muito porque são muitos ouvintes que vos acompanham e tenho maior orgulho naquilo vosso trabalho e maior respeito. Muito obrigada pelas suas palavras. Terminamos assim esta conversa, entrevista com a professora Graça Silva, vereadora do Pelouros da Educação e da Cultura do município de Oliveira do Hospital, neste dia 7 de outubro, em que os oliveirenses comemoram o dia do município.